37 Romeu, informação Juliette, ajuste no 05, ponto para 4. Pronto. Utilizado Salvador, Salvador, 500 pés, decolada 17, com proa norte. BR-324, setor noroeste do aeródromo, controle 120.8, transponder 0115, Mike Juliette Romeu. Controle, o Eco 90 já se encontra em condições visuais, já tem possibilidade de efetuar a mudança de regras. Confirme pelo B, 1-2. Em condições visuais, tem já condições de efetuar a mudança de regras, prosseguindo o visual para 1-7. Cliente, desça para 1-1510, ingresso corredor Interlagos e reporte rotatória. Eco 90, ajuste no 01. Cliente, entrará no corredor Interlago, não portará na rotatória para a minha criança. Inicialmente, prossiga com o táxi até o ponto de espera, aguardando para iniciar com o Pro Norte, o Mike Jet Romeu. Mike Jet Romeu, linha de parada da Massachi. Mantenha tem o ponto de espera, o Mike já terminou, estão com o tráfego decolando 2-8. Ok. Certo, decolado agora às 14, controle 120.8, Morro. 208, grato, bom dia. Jet Romeu, livre decolagem. Pro Norte, dá presente, vento 340 graus com 2 nós. Pequeno Romeu, boa noite. Salvador, bom dia, o 3597, decola na sua escuta. Bom dia, suba 380, sair da árvore, obrigado. 380, perfil da árvore, 3517. Para agora os 14, aos 15, já aos 15, controle 120.8, Romeu, bom voo. Bom 120, decimal 80, grato, bom trabalho, até o regresso. Olha, muito bom dia, é o papá, Mike e Juliette Romeu. Bom dia, Mike e Juliette Romeu. Suba 510 na Proa Norte, na parte de quantas milhas? Até BR-324, vou até 10 milhas náuticas. É. Se assim que autorizado, proa da... do C1. Autorizado. Está presente, autorizado, proa do C1, Romeu. Olhou, papapá, Mike Juliette Romeu, rotando na Cia 1, vai com proa de Águas Claras. Quem é que ouviu? solo, tá 3153, passo para puxa, acionamento. Tá 3153, pushback, acionamento e conexão aqui pro solo, chama para o táxi. Porta Nata, 3153. Próxima rotatória, mantendo 1.500 a 8 milhas fora, o Equid Novembro. Chame Torre 1 no 8, meia dúzia. Novembro. Equid Novembro. Prossiga, Equid Novembro. E a próxima rotatória, a 7 milhas da 107, o Equid Novembro. Sente, o Equid Novembro é um ajuste no 0 no 5, autorizado da presente final da 107, reporta 2 milhas para pouso, Equid Novembro. Reportará 2 milhas para pouso na 107, Equid Novembro. Pronto para o táxi, está com 1.57 a bordo, 4 horas, alternando cabina. Tá 3153, autorizado táxi via Juliette, Alfa, na minha escuta, no ponto de espera da 28, torre 1 no horizonte 62, ajuste 1-0 no 5. Juliette, Alfa, ponto de espera da 28, 62, meio, tá 3153. Equid Novembro abaixou e travou? Afirmativo, no momento a 3.5 milhas da 107, baixado travado. Gente, o Equid Novembro é autorizado pouso, pista 107, o vento variável com 0,2 nós. Sim, Tenente, livre o pouso para o Eco de Novembro. Controle Salvador, TAM 35 no 7. 35 no 7, chame Recife 1288. Alterne 1260. 288-260, grato, bom dia. Bom dia. Eco Índia 9, eu no solo aos 23, autorizado o backtrack e a porta de virada parte 4. Salvador Ground, bom dia, American 982. American 980, information, Juliet, QNH 1015, just 1 minute for copy. Understand, 1015, ready to copy, American 982. American 980, ready to copy. Roger, IFR to Recife, clearance on request, American 980. Clear Recife Airport, flight level 390, via upper risk 58, runway 28. Along departure, Melin transition, turn right after departure. Salvador departure control 120.8, squawk 5153, American Line 980. Salvador, TAM 3053, posicionando o ponto sério, está pronto. TAM 3153, autorizado a alinhar e decolar da pista 28, vento calmo. Ali decola da 28, TAM 3153. TAM 390, runway 28, via upper risk 58. Around departure, Melin transition. After departure, turn right. Salvador Departure Control 120.8, Squawk 5153. Okay, American 980, we are cleared to receive a flight level 390 via the upper Whiskey 58. It's the Aran Departure, Belen Transition, runway 28, right turnout. 120.8 for departure, 5153 is the squawk. American 980, read back correct, report right for setup and pushback. Welcome. Eco Delta, informação Juliette, ajuste no 095, no Tricota Manati. Um minutinho pra quatro. 3153, da cola D7, controle agora em 120.8, bom voo. 3018, 3153, obrigado, bom dia. Toda 3153, tá sério, bom dia. Tá 3153, 380, saída da El, vigilante. 3153, da El, obrigado. Mike, é cuidado ponto para cobra. Autorizado Salvador, plataforma Manati, 1.000 pés, decolada 1.7, primeira curva à direita, saindo no corredor Axé. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 0125, Mike, Eco Delta. Confirmando 1.000 pés, ok, Mike Eco Delta? Confirma o POB e o PAD que se encontra? Sete para acionamento táxi, torre 1.1.1.62, ajuste 1.0.5. Eco Delta livre acionando o pátio 4, chama pronto para o táxi. Juliette, é informação Juliette, ajuste no 05, confirme o pátio, que se conta, e pista que declarar. Sente, aguarde para o corpo. Zulu Juliette Sierra, confirme a radial da alta saída, a distância do destino. Confirma o nível do objeto visual? Usado, reporta para ingresso na pista 17, o Mike Eco Delta. Rodolfo, aqui é o Vicente, Whisky, Juliette, Juliette. A 3253, chame Recife, frequência 125, décima 1. Recife, 1, tá, 3253. 04. Vicente, Whisky, Juliette, Juliette, chame na frequência 121, décima 9, o solo para início do reboque ali. Quanto para a cota, Zulu Juliette? Pesado Euclides da Cunha, o número pés, decola da 3-5. A primeira curva à direita, seguir para o corredor forte, aguardando a liberação do controle. Controle para 120, décima 8, transponder 5132. Zulu Juliette Sierra. Zulu Mano, Zulu Juliette, o senhor vai prosseguir para o corredor forte, ok? Vai aguardar a liberação do controle. Sente, aguarde. Salvador, bom dia, Juliette, Whisky, Juliette, Juliette. Siga o Whisky Juliette, Juliette. Autorização, reboque do pátio 3 para o pátio... avanço principal, posição 04. Autorizado, eixo de leste-leste, reporte para o ingresso, parte principal. Ciente, reportarei. Mike Eco Delta decola aos 37, controle agora em 120, décima 8, bom voo. Colada 37, controle, 1208, Mike Eco Delta. Mike Echo Delta, Jet Manati 1 no meu pé, condições visuais. Mike Echo Delta, solve. Autorizado, decolador no 7, primeira curva esquerda, tendo um corredor forte. Restrito 1 no meu pé, aguardando a liberação do controle. O transporte 5132. A gente parou o acionamento táxi, Zulu Juliette Serra, chame a torre, 1-1-8-1-6-2, ajuste no 095. Juliette Serra, bom dia, aciona, chama pronto para o táxi, parte 5. Bom dia, Sierra, ciente, táxi aprovado, reporte na Papa para ingresso no 7. Siga Mike Jet Romeu. Tá levando a intenção de ter já, vai comprar outra paralela. Gente, Mike Jet Romeu. Você confirma o Mike Jet Romeu? Gente, Mike Jet Romeu. Ele é de pronto cabeceira no 7, o Zulu, Juliette Serra.